pessoas enganar. A que não sabe de nada e a que sabe tudo, escondendo lágrimas. Ah, na, na, na, na, chora na distância, no chuveiro quente, filme de romance, disfarçadamente, mas não na frente de quem não traiu ninguém. Como eu vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo por amor? Esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ele e ela. Mas não na frente de quem não traiu ninguém. Como eu vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo por amor? Esse amor não é o dela. Se ela descobrir, eu perco ele e ela. E se ela descobrir, eu perco ele e ela. E como eu vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo por amor? Esse amor não é o dela. Yeah.